Sierra, tagsüber 19. Colô, Chanel 35, 1208. 208, bom dia. Controle, Chanel, 6229. Chanel 6211, no contato com a decolagem, se ele mantém nível de voo 360 via saída da EL. 360 via saída da EL 6211. Após os mil pés, pode voar na proa de letra? Se é negativo, Chanel 6211, na guarda de coordenação para a proa de letra. Ok. Livro azul 2783, 1180 graus, 6211. Decolagem para o azul 2783. Chanel 6211, inicialmente proa de da EL. Ok, vai voar da EL 6211. Então aí, o voo 093, ponto de espera 10, pronto. Salvador, bom dia, o azul 4958, da Gol. O 4958, essa identificação, contato radar passando coral, voe na proa de Mari, para a chegada Mari, reporte no ideal de descida. Mari, vamos reportar no ideal de descida, o azul 997-0, completo final do procedimento LS Extraction 2-1, no 8, decimal 95. 795, bora. 83. Corre Salvador. Bom dia, Sideral, 9970. Bom dia, Sideral. Vento 190 graus, 6219, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso no zero, Sideral, 9970. Autorizado 160 na Arbor. Voo 1963, chame Recife, em 1033, decimal 25. 3325, ó. O Chanel 6211, autorizado voar na proa de Leda. Vai pra Leda, 6211, graças. Papatango Vitor Charlie Hotel, controle. Serviço radar terminado 55 milhas no setor oeste de Salvador. Está autorizado levar a frequência do controle para serviços de informação de voo alerta, frequência de Recife, em 1028, decimal 8. Para o taxi de Gol, 1865, com 1.63 a moda, autonomia de 3 horas e 13 minutos, alternando Palmas. Uno 865, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistana 0 via Pátio Índia. Ponto de espera, chame a torre, Uno 895, a gente chama 0 no 5. Gente, autorizado o táxi via Pátio Índia, lá no ponto de espera 90, 1895, confirme, Uno 865. Pro setor de barriga, na passada, está visual para a nave na final, mas o décimo é alocado 0115 na transponder. Mike Juliette Romeu, confirme da cruz a pista 1-0? Negativo, vai efetuar sobrevoo no setor sul de Salvador, mais próximo ao farol da barra. Te mantenha sobre a regra de voo visual, passando entre Duna e Simbra, o Mike Juliette Romeu 510. Reportará o Mike Juliette Romeu 510. Azul 4958, ideal descida. Azul 4958, desça nível de voo 050. 050 vai descer o azul 4958. Controle, o azul 2783, mantendo pro de eleva, autorizaria pro de conquista? 2783 ainda negativo a pro de conquista devido à aeronave na chegada na área, assim que possível será autorizado. Gente, muito obrigado, azul 2783. O voo no 093 foi instruído pelo controle, foi solicitado pelo controle, mantém pro até 4000. Pista livre, 190 graus, 629, decolagem autorizada. Ativo, decolagem da 1-0, atua até 4000, 093, nós para sequenciamento. Poderia confirmar a velocidade? 2009. 2009 vai manter o azul 4958. Aguarda, professor. Sim, 5963. 65, entrando na Índia, aproximando da 1-0, pronto, bom dia. 4 Juliette Romeu. Atango Juliette, Oscar Whisky, controle. Registrada a terminada 55 milhas no setor noroeste do Salvador. Autorizado a levar essa função do controle e para serviço de informação de voo e alerta Recife, em 1 ou 2, 5, por decimal 4, 5. Controle, voo 1093, 1700. Voo 1093, contato para a decolagem, submantém a nível de voo 360, via saída Arbor. 360 via Arbor, voo 2093. Uno 649, desça 2000 pés, autorizado o final do LS, destruída a pista 10, reporte no localizador. Estará no localizador, X-Way 10, 2000, gol 549. Oito, meia, cinco, só mais distante. Sete, agora não. Cushionaire 6265, Belbete 1111, 3 horas, alterna Goiânia. Para sua subida no nível de voo 1110, o centro não autoriza a proa direta para a Vitória da Conquista, mantenha a proa de Elefa. Vai manter a proa de Elefa e ascensão até o nível 1110. Rio 5973, autorizado pushback, acionamento no pátio 3, chama táxi. Autorizado pushback, acionamento, Rio 5973. Azul 4958. Mantenha a proa para sequenciamento limitado pelo custo localizador. Vai manter a proa limitada pelo localizador, o Azul 4958. Azul 2783, desconsidere a restrição de 190, livre subida a nível de voo 160, reporte atingindo. Sente. Autorizaria para o nível 180 para o Azul 2783? E também suba 160 aguardando a autorização do centro de Recife. 160 aguardando 180, Azul 2783. Azul 2783 autorizado subida a nível de voo 180. Atenção 180, Azul 2783. Voo 1093, autorizado voar na proa de Elefa. Proa de Elefa, voo 1093. Mestre, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, voo 1865, sai da Arba Elefa, passando 1810. Bom dia. 1865, contato Raiana Decolagem, sube e mantenha nível de voo 360 via saída Arbo. 360 via saída Arbo, voo 1865. Azul 4958, reautorizado descida 3.000 pés, ajustado no 095. 3.000 no 095, Azul 4958. Via 225, livre decolagem 190 graus, 612 nós. Cena rolagem da 190, achei na 62. Gente, Max de Leste, Romeu. Azul 4958, para interceptar o custo localizador, curva direita na proa 075. Direita, proa 075, pro Azul 4958. Voo 1093, chame Recife, na frequência 128.8. Recife 288, bom 093, bom dia, bom serviço. Solo Salvador, Rio 5973, pronto para o táxi. 03 a bordo, 5 horas e 13 minutos de autonomia, alterna Salvador. 649. Uno 649, complexo final de LF X-Ray, chame torre 1 no 8.95. 1 no 8.95, bom dia. Do 4958, desça 2.000 pés, autorizado final de LF X-Ray da pista 10, reporte no localizador. Gente, 2.000 vai reportar localizador, Azul 2-4958. Azul 4958, atenta um helicóptero nas proximidades de Duna, a 500 pés, não interfira na sua aproximação. Gente, copiou o Azul agora no ILS. Gente, Azul 4958, aguarde para chamar todos. Aguardando. Via 225 ao 50, 1208. 1201, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Xené 625, saída Arbor, cruza 3.000. Xené 625, contato Raiana Decolagem, submanter nível de voo 380, via saída Arbor. Assim, é estimativa, no perfil da Arbor, subindo para 380, China 6225. Controle Salvador, voo no 865, está presente, poderia voar Elefa? 865 autorizado, voar na proa de Elefa. Salvador, China 62, voando no posto de Monte. China 6211, afirmativo, chame centro em 133, decimal 25. Voando a Elefa, dá presente, gol, no 865. Lu 4958, complexo 9LS, X-Way, torre 198, decimal 95. 1895, pô. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4958 no ILS. Lu 4958, aguarda a pista livre, continua a aproximação. Vai aguardar a pista livre, o Azul 4958. Torre Salvador, bom dia, Rio 5973, ponto de espera, pista no zero. Gente do Rio, mantenha ponto de espera, aguarde instruções. Mantenha ponto de espera, Rio 5973. Rio 2783, chame centro Recife na frequência 128, decimal 8. Recife em 1288, azul 2783. Oi, direita, 211. Direita, 211. Meta atrás. Tomara Recife em 1288, voo no 865, bom dia. Salvador, gol no 649, Linópolis. Gol no 649, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, passando para o identificação, mantenha a prioridade de mar e reposta em 10 descida. Identificou a mar e reportará. 210 graus, 089. Gente, pista livre para o Azul 4958. Todos autorizados. Alinhado alinhar e manter, Rio 5973. Autorizado alinhar e manter, pistão no zero, Rio 5973. Passaredo 2229, autorizado voando na proa de Duna. Duna, no irá direcido, passaredo. Passaredo 2229, desça para nível de voo 050. Desce para 050. Mike Juliette Romeu, vento 185 graus com 8 nós. Posição é 4 Lima no 43. Alfa Kilo, 4 Lima, 43. Né, 6225, chame Recife, em 128, decimal 8. 288 com Recife, 6225. Poderia confirmar a posição para o azul, 4958? 4 Lima. Tem um cara chamando a gente aí, não, 2 Lima. A posição que a Infraero colocou aqui é 4 Lima, mas vou confirmar com a mesma. Ok, estou aguardando aí para... Fazer 2229, vista sem restrição para 2 mil pés, ajustado 9095, autorizado sinal VLS, que foi da pista 10, reporte no localizador. 2015, reportará. Controle Salvador, Rio 5973, um bom dia. Rio 5973, contrato uma área na decolagem, submantendo o voo 370, ia sair da Puca, passando 2000 agora, foi na proa de Jamo. Sente Jamo, autorizado nível 310. E recebendo plano de voo 370. Ah, ok. Depois, então, autorizado 370, vamos coordenar depois o Rio 5973. Estou solicitando nível de voo 310? Sim, se puder coordenar com o centro, agradecemos, por gentileza. Vamos coordenar a guarda de autorização, Rio 5973. Sim, se for autorização, 5973. Juliette, meu controle sente. E o 5973 autorizado nível final 3190. 3190 como final, agradece o 5973. Alô, Salvador, bom dia, para cargo 6570. Paciência da informação, Gol. APTA 6570, autorizado Recife, nível 350, via Pílulo 17. Decola da pista no zero após a decolagem, curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, transponder 5036, controle 120.8. Cliente APTA 6570, autorizado Recife, nível 350. Eu uso 17, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, aciona 5036, controle 120.8. APTA 6570, cotejamento correto, chama pronto no PAD 3. 6570 vai chamar, obrigado. Índia November Alpha, aguarda a cópia. Falei do 2229, completo sinal da procedimento LF X-Ray, chame torre 1 no 8 decimal 95. 7295, bom dia. Oi, bom dia. dia, Passaredo 2229. Passaredo, pista no 0, 1015 o ajuste, 200 graus, 089. Pouso autorizado. Gente, vivo pouso. Rio 5973, chame Recife, 125, decimal 45. Recife, 125, decimal 4, Rio 5973, bom dia. Corrigindo a frequência, 125, decimal 45. É 125, decimal 45, confirme. Negativo, 1254, caso negativo, essa é 126, decimal 85. Sabor Romeu, Índia November Alfa, pronto, cópia? Índia November Alfa, autorizado Salvador, Salvador, sobrevoo em Serra November Maquerco, decolando a pista no 7, após a decolagem, curva esquerda no corredor forte, a 1 a 1000 pés. Transponder 01145, controle 120, decimal 8. Confirma o pátio, o índio no Beberal. Pela Mestax, torre no 895, ajuste no 095. Dia November Alfa, já acionado? Eu ia acionar ETAX 1015 é o ajuste, chame para ingresso no 7. Passarei da 1-0, 1-2-1-1 na direita. 2-1-1 na direita, 2-2-9, obrigado. Lacerdo 2229 para Charlie. Lacerdo 2229, táxi via Alfa Juliette, remota 12 no 41. Alfa Juliette, 12 do 12229. Papa Romeo, Oscar, Papa Alfa, confirma o pátio. Oscar, Papa Alfa, guarda a cota. Alfa, autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto. Confirme quem chamou o salmo? Papa Tango, Raider 2, bom dia. Solicitando autorização de rebote da posição Pátio 3, número 3, Romeu, para o pátio principal, gate número 2. Mike X-Ray Fox, aguarda para o rebote. Sim, aguarda. Thank you. Papa Romeo Oscar, Papa Alfa, pronto, cópia. Oscar, Papa Alfa, autorizado Valença, decola da pista no 7, após a decolagem curva direita no corredor Axé, 1 no meu pés. Transponder 0175, controle 120, decimal 8. Oscar Papa Alfa, cotejamento correto, confirma o POB. Acionamento táxi torre no 895, ajuste no 095. Pista 6570, solo voltar. Prossiga lá, pista 6570. Confirma estimado para o pushback e a pista 6570. Agora, pronto para o pushback e acionamento. Autorizado, chama táxi. Livre, chama táxi, 6570. Alô, Salvador, bom dia, Federal 9970, com a informação Golf. Federal 9970, autorizado, Serra Bravo, Serra Lima, nível 340, via Upper Zulu 20. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda na saída Momo, transição Nenim. Transponder 5060, controle 120, decimal 8. Autorizado São Luís, do nível 340, via Pesulo 20. Decolada 10, curva esquerda na Momo Nenim. 5060 no transponder, 208 é o controle geral na 970. Geral 9970, cotejamento correto, chama pronto para o XBM esse momento. Autorizado, alinhar e decolar pista no 7, 180 graus, 089. Livre até interseção, chama ingresso no 7015 é o ajuste. Alfa, os 20, reporta cruzamento do campo. Reportará cruzamento do campo, Índia, November Alfa. Alfa, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Alô Salvador, APTA 6570, estamos acionados, nosso para-táxi 02 a bordo, autonomia de 2h15, alternando Natal. O India November Alpha cruzou o aeródromo. A gente prossegue litoral, chama o controle 1208, November Alpha. Controle 1208, India November Alpha. Papa Alpha livre, 180 com 10. 1, 5, Federal 9970 na escuta. Na escuta, senhora. Confirma o estimado para o pushback? Ah, no máximo 5 minutos. Okay. Solo, Oscar, Poparol. Firma? Fora do solo, Oscar, Poparol. Papa Alfa, 23, 1208, bom voo. Prato. Contra o Salvador, decolou do 197, o Papa Alfa, de Novembro, está no corredor forte. Está no meio de Novembro, com muita sobrevivência. Alfa, corredor forte, reporte na localidade. Serra Novembro, Mike Eco, para sobrevoo. Corredor forte, visual, vai reportar sobre a localidade de Serra Novembro, Mike Eco, para sobrevoo, em de Novembro. Controle é o Papa Oscar Alfa. 190 graus, 089. A 3570, linha de cola da 10. Bom dia, 1092, direto Duna, desce para 2000 pés, altímetro 1095. Ando Duna, 2000 pés, Mike X-ray Fox, mais 5 minutos. você decolou os 26-1208, bom. Boa. Controle, boa, 6570. Sobre a 6570, controle, bom dia, contato radar, direto Jambo. Jambo, 6570. Muito bom dia, ou no 759, estamos na remota. Salvador, ou no 759, na remota 3 Lima, sente da informação aqui. Para autorização, Guarulhos. Gol no 759, autorizado Guarulhos, nível 360, viante do Luno 0 até Taubaté. Decola da pista no 0 após a decolagem, curva direita, na saída da EL, Leda Motiva. Transponder 5050, controle 120, décima 8. Posição autorizada então, 360, com a falta do plano de gol na até do Luno 0 até Taubaté. Decola da pista no 0, curva direita, na da EL, Leda Motiva. 50-50, o transponder 1208, é o controle. Bono 759, cotejamento correto, chama pronto, parte 3. Câmara. Através fora da barra e o Sérgio, Rocha Papa Alfa. Sérgio Papa Alfa, prossiga visual Valença, serviço radar encerrado, na escuta, chamada de bolsa. Estimando aos 5010. Perfeitamente, Amaral. Bom pouso. Obrigado, boas operações. É, seremos cirurgiões. Obrigado. Excelente. Gol 1649, autorizado Porto Seguro, nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista no 0, após a decolagem, curva direita, na saída da EL, Leda, Videv. Transponder 5056, controle 120, décima 8. Autorizado 360, Porto Seguro, via Peruísque 50. Decola da 1-0, curva direita, da EL, Leda, Videv. Gol no 649, cotejamento correto, chama pronto no 05. Geral 9970, está autorizado, chama táxi. Papsa 6570, chame Recife, frequência 12545. 2545, é a Azul 4981 com a Golf, este é o controle Salvador. Desça para 8000, ajuste no 095, a chegada bom. 8000 com o na mão, que é o 4981 com high speed. Deixarei a velocidade a meu critério. Câmbio. Obrigado, vamos agilizar então. É o 9970, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, chame a torre, no 895, ajuste no 015. Ele táxi, Pátio Índia, no ponto de espera, vai chamar 2895, o ajuste no 015. Peço com ajuste no 015, ILS autorizado, câmbio. Autorizado ILS, reporta estabilizado, ocorre no 092.